Matéria-prima. Novos sons para conheceres na rua. Se pensarmos que o líder James Craft nasceu em França, viveu na Roménia e na Califórnia, não é de estranhar o som que estes La Strada produzem no EP estreia homónimo, comparável, por exemplo, aos Beirut. Mas há por aqui mais do que uma emulação da banda de Zac Condon, com a influência dos vastos espaços e do intenso céu de uma América profunda, criado por 7 habilidosos instrumentistas. Os La Strada residem em Brooklyn, o mais carismático bairro de Nova York, no que à música diz respeito, e editaram através da Ernest Channing o seu EP de 6 temas em fevereiro passado, chegando em abril o primeiro longa duração de título New Home. Música romântica, celeste, cinemática e demais epítetos que classifiquem estes belos temas, criados por uma formação que ainda irá dar muito que falar, com canções que usam e abusam dos rós e rás, escudados por refinada instrumentação, criando um belo clima nostálgico em temas intitulados The Sun Song, Flying ou Starling. La Strada. Ah!